há aí uma diferença, Jorge, entre o primeiro livro, que é um livro quase um policial. Era o que eu tinha a procurar. O primeiro livro, A Viagem, é quase que é uma autobiografia poética da minha pessoa. É muito eu, está lá, digamos, um caminhar que poderá ser depois extrapolado para as outras pessoas que o leiam. Um caminhar de vida escrito de forma poética, desde talvez desse desenvolvimento do amor e a poesia que me envolveu, até a uma determinada altura, que tem um bocado a ver também com a minha estada em África. E depois, digamos, este livro, A Viagem, é mais individual, mais meu, mais intimista, ao fim e ao cabo. Depois eu procurei, de alguma forma, visto que as pessoas também já me estavam a procurar um bocadinho, digamos, dar uma linha de continuidade um bocado diferente e torná-la, digamos, mais abrangente, ir à procura das pessoas, dos seus quereres, das suas vontades e dificuldades, e é nesse enquadramento que eu continuo a escrever.